Markand, Flash House, Rio Soul Radio. On this roller coaster, if you want me, why can't

surgiu lá pelos anos 80 no Brasil, né? Então, conclui-se que o segundo bloco vai ser assim. É, traz de novo, traz uma versão diferente do Flash House, né? O segundo bloco vai ser só com músicas nacionais. Como eu disse, essa daí é a zero, agora eu sei. Teremos Tim Maia, Capital Inicial, Barão Vermelho, Inimigos do Rei, olha só, Jorge Benjó. Então, meu amigo, vai ser especialíssimo o segundo bloco do Flash House de hoje. Se eu fosse você, aumentaria o volume.

dentro Jorge Benjor. Uma versão feita por mim, sim. Lá pelos anos 2000, quando eu tinha tempo pra isso. Espero que vocês gostem, né? Que tenham gostado. Anterior, Inimigos do Rei, Adelaide, Barão Vermelho, Perdidos na Selva, Capital Inicial, Fátima, Tim Maia, Não Quero Dinheiro e Chocolate. Ainda zero, agora eu sei, começou o segundo bloco especialíssimo do Fresh House de hoje. Como eu disse, foi um bloco só de músicas brasileiras, mixadinhas pelo DJ Marcandi. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado dessa coisa diferentinha que eu fiz hoje. De vez em quando eu faço umas maluquices, né? Eu já fiz aqui alguns sets de disco music lá dos anos 70, né? E agora eu cismei de fazer essa coisa das músicas brasileiras. Eu espero que tenha agradado. Então, se Deus quiser, semana que vem eu tô de volta com mais uma edição do Fresh House. Ok? Um abraço e fui! O passado de presente pra você. Fresh House. Isso, rádio, serviço. Cancelamento de prestação de serviço. É preciso atenção ao cancelar um contrato, pois muitas vezes as empresas agem de tal forma que se torna um transtorno conseguir o fim da prestação do serviço. Se for cancelar o celular pós-pago, saiba que se o pagamento for por débito automático ou por cartão de crédito, é necessário cancelar também esses serviços no banco e na administradora. No caso do celular pré-pago, atenção com os planos que estipulam prazo de carência para desistência. O cancelamento antes do prazo é passível de multa. Se for cancelar TV por assinatura, lembre-se que os equipamentos pertencem à operadora e devem ser devolvidos. Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. 19 horas e 6 minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio, disponível também em online Radio Box e no MyTuner. Boa noite. The sky was cold and I needed no protection. As the wind would blow a thousand miles in no direction.

watch you slide, every last love you've got.